Portal do Arrocha. É dele gravações, batata, CD, curtindo cavalo. Parecia um bom negócio. Você se desfazer de mim. Só não contava com os juros. Que saudade do futuro ia te cobrar de mim. Agora tá distante, vai. Vai fazer isso com os outros, vai. Tudo que vai e volta, ai, ai, ai. Quem abre também fecha a porta. Te perder. Foi a dor mais linda que senti na vida. Sem você joguei bebida na ferida. Te perder. Foi a dor mais linda que eu senti na vida. Sem você joguei bebida na ferida. Que o bom que o álcool cicatriza. Giro Fofão, Ultra Promoções, a hoje é 11. Isso com os outros vai. Tudo que vai e volta, ai, ai, ai. Quem abre também fecha a porta. Te perder. Foi a dor mais linda que eu senti na vida. Sem você joguei bebida na ferida. Te perder. Foi a dor mais linda que eu senti na vida. Joguei bebida na ferida. Que bom que o alvo cicatriza. Parecia um bom negócio.